dois, três, quatro. Pra que fingir que sofre? Eu sei que não. No fundo você gosta de me tirar a paz. Se faz inocente, mas tudo bem. Te quero do meu lado, porque eu sei, não tem sentido viver sem teu amor. Sempre te levo comigo aonde eu vou. Alô, Pedrinho! Sempre que eu respiro é por você. Que te amar me faz sofrer. Baby, hoje eu vivo sufocado em minha dor. Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ler. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Oh, oh, oh. Chora, Juro. Baby, não consigo me livrar de tanto amor. Do seu amor, baby, não consigo me livrar de tanto amor. Um, dois, três. Essa machuca, bebê. Outro amor parece no começo mar de rosas, mas é triste numa lágrima que cai. Alô, tia Vilma! É uma chama que se espalha, deita o fogo sobre a palha e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ver o sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor. Maravilhosas confusões enlouquece o coração. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescendo mais, porque a saudade tem mil amores, mil amores, mil amores. Meu amor, você tá doido, bebê? A Isadora não chora, não, minha amiga. A Isadora entra em prantos, cai no chão, fica bêbado e passa vergonha. Nada na lágrima.